A partir de agora, relaxe e deixe-se levar pelos sons envolventes do Espelho Mágico. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Espelho Mágico aqui no Canal 1 da Rádio Antena. Eu sou a Joana Santos e estou consigo durante 30 minutos ao som de grandes músicas. Tem dúvidas? Eu acho que vou tirar todas as suas dúvidas com as músicas que selecionei para si. Aproveite estes 30 minutos, pense, reflita, sonhe, deixe-se levar, descanse, repouse. Passe um bom momento consigo próprio. Passe ao outro lado do espelho. Esqueça todo este mundo e dedique-se ao mundo dos sonhos, ao mundo do relaxamento, àquele momento em que se encontra consigo próprio. Dedique-se a si, à sua alma, ao seu espírito, à sua mente. E vai ver que amanhã, quando acordar e quando começar um novo dia, vai sentir bem melhor. Vamos começar a nossa seleção musical, que nos vai guiar por lugares muito agradáveis. Vamos começar com a banda sonora do filme Gladiador. Vamos ficar com Hans Zimmer, que nos traz o tema No We Are Free. E tem a participação de Lisa Gerrard. Logo depois desta primeira música, vamos ficar com Enya e depois Era. São estes os três temas selecionados para si que está connosco aqui no Espelho Mágico. Até já! Vem sendo habitual nas nossas emissões, vamos ficar com a nossa frase selecionada para hoje. O nosso pensamento é da autoria de George Eliot, diz-nos o seguinte: a amizade é o conforto indescritível de se estar com uma pessoa sem ser preciso pesar o que se pensa nem medir o que se diz. É um pensamento muito bonito e muito verdadeiro. Mas às vezes temos que pensar um bocadinho naquilo que dizemos, se não podemos ferir suscetibilidades. Sobretudo, devemos ser sempre verdadeiros. Essa é a parte que mais importa neste tudo. Vamos mais música e vamos ficar com In Existence, que nos traz o tema Beautiful World. É a música que fica até eu voltar para me despedir. Fique por aí e até já. De uma forma muito bonita, vamos até ao fim desta nossa emissão. E vamos ficar, para terminar esta nossa emissão, com Natália Jesquix, que nos traz um violino no fado. E logo depois, Return to Love, música do pianista Kevin Kern. São estes os dois temas que ficam para o fim desta nossa emissão e eu espero que sejam do seu agrado. Da minha parte é tudo. O Espelho Mágico volta na próxima semana, à mesma hora, aqui ao Canal 1 da Rádio Antena Web. Fique bem, boa noite, até para a semana. Thank you. Música.